falou. De que vale o paraíso sem amor? Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. MPB Brasil, o melhor da música nacional. Era um, era dois, era cem. Era o mundo chegando e ninguém que soubesse que eu sou violeiro, que me desse o amor ou dinheiro. Era um, era dois, era cem. Vieram pra me perguntar: ou você de onde vai e de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Senti que era meu momento. Olhei pro mundo e nem via nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Era claro, quase meio. Era um canto calado, sem ponteio. Violência, viola, violeiro. Era morte em redor, mundo inteiro. Era dia, era claro, quase meio. Tinha um que jurou me quebrar. Não lembro de dor nem receio, só sabia das ondas do mar. Jogaram a viola no mundo, mas fui lá no fundo buscar. Se eu tomo a viola, apontei o meu canto, não posso parar. Meu cantar já convém, prometendo um novo poder. Certo dia que sei por inteiro, eu espero não vá demorar. Esse dia estou certo que vem, digo logo que vim pra buscar. Correndo no meio do mundo, não deixa a viola de lado. Vou ver o tempo mudado e um novo lugar. Chegando e ninguém que soubesse que sou violeiro, que me desse o amor ou dinheiro. Correndo no meio do mundo, não deixa a viola de lado. Vou ver o tempo mudar e um novo lugar. E Brasil. Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei. Eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto. E quando canto é assim. Agora vou divertir. Agora vou começar. Quero ver quem vai sair. Quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem, quer ganhar. E a gente aqui não fica pior do que está. Seu moço tem a vergonha, acabe a descaração. Deixa o dinheiro pro pobre e roube o outro ladrão. Agora vou divertir. Quero ver quem vai ficar. Quero ver quem vai sair. Não é obrigado. cartas. Quem quiser me ouvir. Se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem que separa o pobre, o rico do meu. Se lá embaixo é igualdade, aqui em cima já vi. Quem quer ser mais do que é, um dia de sofrer. Agora vou de Fiat. Sua exploração, se bonito de presente, a sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir, quero ver quem vai negar aquilo que eu disse. Agora vou divertir, agora vou terminar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado, meu filho, quem não quiser escutar. Fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar. Quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar. Quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz, a roda que é do povo. Onde se diz o que diz? Mas onde se diz o que diz? Onde se diz o que diz? Música com requinte MPB Brasil. O sorriso sincero, o olhar diferente, um abraço envolvente. Ela disse que eu tava falando. Beijo de namorados na valsa encantada. O sol sorrindo pra gente. Ela disse que eu tava falando. Ela disse que eu tava falando. Você sempre foi o caminho que eu procurei dentro de mim. Já tenho tudo e sou feliz. Era disso que eu tava falando. Então você é minha casa, onde sempre eu vou morar. Agradeço eternamente. Era disso que eu tava falando. Era disso que eu tava falando. Era brasileira, MPB Brasil. Música. sempre acontece toda vez que eu perco a cabeça. Eu digo frases que parecem ter saído de uma novela e de repente lá se vai a TV pela janela. Eu nunca te amei. Eu digo frases que parecem ter saído de uma novela e de repente lá se vai a TV pela janela. Eu nunca te amei, idiota. Eu nunca te amei. Eu nunca te amei. Uma com Ana Carolina, Eu Nunca Te Amei, Idiota. Vanusa, Lisa Ono, também Carla Casarim, participação de Nanda Garcia e Lívia Itaboraí. E abrimos este segundo bloco com Erasmo Carlos. Mais MPB Brasil no seu fim de semana depois do intervalo. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Já estamos de volta com o MPB Brasil, trazendo agora Mariene de Castro. Afinal de contas não tem cabimento pegar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de morrer na praia. Nada, nada, nada de esquecer no balanço de perdas e danos. Tivemos muitos desenganos, já tivemos muito que chorar. desesperada, mas aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de morrer na praia, nada, nada, nada de esquecer. No balanço de perdas e danos, já tivemos muitos desenganos, já tivemos muito que chorar, mas agora acho que chegou a hora de fazer valer. Levanta mais, desesperada mais, cuto o corpo baixo, o de cima cai. Ricardo Silveira. MPB Brasil. Passei de lembrar, te beijarei. Não sei desanimar, te quero narandei. Sei do que faço jus, sem saber mergulhar ou mesmo nadar. Águas que atravessei, um par dividido ao meio, um poço de drama cheio, no val da eternidade. Num canto da solidão, semente nativa germina bem à vontade. Onde a luz do iluminado amor se escondeu e azul ou depois desapareceu. Minha doce amada expôs que ela e eu já não somos dois. Tu me negas, levas tudo a às cegas, porque é mais fluido do que faz parecer. E pensar que memoráveis tardes passei de lembrar, te beijarei. Não se desanimar, te quero na Arandei. Sei do que faço jus, sem saber mergulhar, ou mesmo nadar, águas que atravessei. Um bar dividido ao meio, um bolso de drama cheio, no val da eternidade, no canto da solidão. Semente nativa germina bem à vontade. Te quero na Irandei. Sei do que faço jus, sem saber mergulhar, ou mesmo nadar, águas que atravessei. Você está ouvindo MPB Brasil. Thank you.

até mais além. Como vês, o amor vai desbotar as cores nas fotos que ele tocar. Vai levar no vento que soprar os dias, os meses e o que virá. Como vês, o amor vai carregar as coisas na hora que ele chegar. Vai levar tudo que consegui chutando as paredes que eu construí. Desbotar as cores nas fotos que ele tocar. Ele quer me destruir. Eu não sou ninguém. Até a hora de acordar, até mais além. Como vês, o amor vai carregar as coisas na hora que ele chegar. Vai levar tudo que consegui chutando as paredes que eu construí. Como vês, o amor vai desbotar as cores nas fotos que ele tocar. Vai levar no vento que soprar os dias, os meses e o que virá. Alice Caymmi, como vês? Fernanda Abreu, Lisa Ono, mais uma, né? Conferimos também ele, Djavan, e abrimos nossa última sequência do MPB Brasil de hoje com Mariene de Castro e a música Desesperar Jamais. Bom, a gente fica por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo fim de semana, onde a gente volta com mais um MPB Brasil. Super beijo pra você. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.